lucha y preciso entrar nesse bar. Esquisito, olha, eu não sei, mas isso, meu rei, deve ser bar gay. Tenho que ficar ligeiro, pois quando eu vou no banheiro, dá pra perceber que alguém quer ver o que vou fazer. Eu não aguento mais, enquanto eu tô mijando, tem alguém que fica olhando. Estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba. Quando eu chego no micróbio, ninguém já fica de olho. Estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba. Eu vou te contar, é difícil ter que vigiar meu chouriço, não sei o que fazer. Tento me esconder, mas ele quer ver. Nem pra disfarçar, ele presta. Quando eu vou mijar, é uma festa. Isso não é legal, assédio sexual, olhando meu p***. Eu não aguento mais, sempre que eu tô mijando, esse cara fica olhando. Estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba. Ele tá olhando de novo, tá secando até meu ovo. Estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba. Nossa, uou, assim eu vou pirar. Tava esperando você vir mijar. Meu bem, não complica, só porque eu sou bicha. Quero ver a salsicha. Arrasou, vem me mostra mais. Vê sua mandioca, é legal demais. Então deixa disso, que é sem compromisso. Mostra teu chouriço. Hey, hey, hey, hey, hey. Enquanto eu tô mijando, tem alguém que fica olhando. Estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba, manjando a jeba, minha jeba. Quando eu chego no mictório, ninguém já fica de olho. Estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba, estão manjando minha jeba.